fecha tudo. Ai, eu amei. Amei. Quero ver vocês cantarem essa música aqui comigo. Essa música é ótima. Mente que parecia verdade. Eu ainda estou te amando. Que eu cheguei a imaginar que esse amor, mas é uma torre de mente também. Dê o nosso grito de guerra aí, vai. Vamos, coleguinha! Isto é força demoníaca. É coisa boa. É igual chiclete, todo mundo gruda. Ai, que grudete. Ai, eu amei. Ai, eu amei também. Só pode ir. Vai. Eu que planejei contigo uma vida inteira. Eu queria te dar o sol sem a primavera. Mas você brincou comigo com o que eu sonhava. Eu te dava tudo e tu não dava nada. O nome dava nada. Agora siga o seu caminho, pare com esse jogo. Você mentia na minha cara e eu sentia nojo. Eu tava tão apaixonada que eu não enxergava. E tudo era mentira, era uma farsa. Era uma farsa. Eu dizia te amo, você dizia que era. Eu construí contigo uma vida com medo de amar. Te dar um paraíso. Quem sabe cadê você? Verdade, que eu ainda estou te amando. Eu cheguei que esse amor, mas era uma torre de papel. Beijo, mente também. Vai, coleguinha, vai, vai, coleguinha. Vai, coleguinha, vai, coleguinha. Eu não queria minha cabeça, mas ela, João. No coxinho, na algada. Eu do coxinho. Eu que planejei contigo uma vida inteira. Queria te dar o sol. Mas você me tomou. Te dava tudo, te mandava. Meu Deus, é ótima. Não me dava nada, nada, nada. Agora siga o seu caminho, pare com esse jogo. Você mentia na minha cara e eu sentia. Eu tava tão apaixonada que eu não enxergava. Tudo era mentira, era uma farsa. Era uma farsa. Eu dizia que amo você. Vou construir. Eu medo te amar. Ai, Henrique, rapariga. Olha! Mente. Já começou o que parecia verdade. Olha, apareceu. Ponto aqui com a gente. O homem forte do Fagulha. Emerson Promoções.